evident that all men are created. Já é inevitável não presenciar tiros na madruga, outra mãe vai chorar vendo seu filho estirado no chão, com chinelo no pé e a blusa suja de sangue. Gira flex, corta a noite, o som na madrugada. E na UTI, outro morre esperando vaga. Quem que se importa com sua vida? Se sua coroa sofre, se é honesto e não é feliz, não é o de Mercedes, cruzei roupa de grife, o boy no Getúlio, madame de colar na VIP. Enquanto sua rotina é buffet, fast food, criança no lixão, lambe embalagem de iogurte. Vive o descaso, vê que o futuro é incerto. Se nem doente move, um médico vai ser só mais um, tentando ser feliz com o oitão do gambé, com pó branco no nariz. O ciclo de vida, convívio sub-humano, é o estado crítico pro seu cotidiano. Bélico West, I have a dream. Eu vou te contar, muita calma, pera lá. O dia a dia é treta, te faz chorar. Quando a deprê vem te visitar, a lágrima que cai só você vai enxugar. Quando a noite chega, olha, faz a prece. Pensa na família, olha seu pivete. Vê sua condição, é triste e deprimente. Coloca confiança na munição do espente. Deixa pra lá, tô vivendo na fé. Mas viver sem dinheiro é difícil, né? A maldade te corrompe, é tudo no seu nome. Se largar o mal, não vai ser menos homem. Vai ser mais um que pensa no futuro, que não se corrompeu com a luxúria deste mundo. Mas eu tô confuso, com ódio até o osso. Se é pra chegar, deixa comigo, eu tô disposto. Se é pra somar, não quero subtrair. Seja você mesmo o exemplo, tá aqui pra receber o mal, vai. Não paga nada, vem embrulhado como presente de graça, com vários convites que você não resiste. Droga, mulher, ilusão do crime. Espero algo bom, mas só vem coisa ruim. Aí eu paro e penso, será que mereci? O mundão tá louco, mas tudo bem. Tô vivendo entre a margem do mal e do bem, esperando novos tempos nessa desgraça. Algo que ameniza, que te acalma, a neurose vem. Chega devagar, por fora você ri, por dentro você chora. E agora o que fazer? Parar ou correr? Prosseguir, desistir, eu vou enlouquecer. O mal te engana e ri na sua cara. O desespero aumenta, a esperança acaba. Sonhos que nunca foram realizados injetam o ódio no moleque revoltado. Notas que não passaram do vermelho. O futuro bom no gueto é pesadelo. Tudo isso fortalece o ódio que tá guardado, expressado aqui pelo rap favelado. Gritado pelo moleque esfomeado, chorado por aquele que bate no vidro do seu carro. Flores pra quem se teve uma vida dura, sua homenagem foi só na sua sepultura. O homem é traiçoeiro, imagem da serpente, se faz de santo e engana muita gente. É o fim dos tempos, em quem acreditar, a lágrima que cai só você vai enxugar. Pelican West, sobre ordem de...